um farol nos seus olhos vermelhos, brisa da manhã, riso solto, verão, luz da lua, morder a maçã. Vestida de sal, deusa Gaia, eu que nem a roda rodei. Dançando forrose na praia, me apaixonei. E ela não quer mais voltar pra casa, largou tudo na cidade, foi pra Caraíba. Não quer mais voltar pra casa, gosta da simplicidade, Caraíba. Não quer mais voltar pra casa, largou tudo na cidade, foi pra Caraíba. Não quer mais voltar pra casa, gosta da simplicidade, Caraíba. E ela nem fez a mala, comprou uma passagem só de ida. Não volta pra casa mais por nada. Ela quer morar em Caraíba e andar de chinelo todo dia. Lembrou que a rotina é chata, ela não quer sair da Bahia. Um banho de mar é terapia. Tá cansada de ter pouco no muito, ela quer infinidade do simples. Sabe que a cidade só finge, mente, o superficial não atinge. Dentro se deixa, ela quer cantar o som do vazio. No encontro do mar, toma banho de rio. Ela só quis enxergar um mundo que ninguém mais viu. E ela não quer mais voltar pra casa, largou tudo na cidade, foi pra Caraíba. Não quer mais voltar pra casa, gosta da simplicidade, Caraíba. Não quer mais voltar pra casa, largou tudo na cidade, foi pra Caraíba. Não quer mais voltar pra casa, gosta da simplicidade, Caraíba. Ela saiu de casa, ia fazer a mala, mas pouco importa lá, nem leva nada. Só leva vários, rasta, acende a vela. Pé na areia, arrasta, eu quero um beijo dela. Tira meu ar quando passa, o tempo para até por um segundo. Gosto desse lugar de graça, faço aqui minha casa. Sabe que esse é meu mundo, meu escritório é na praia. Temos luz própria caso a luz caia. E eu nem pretendo voltar pra cidade mais. Só o que eu quero é simplicidade e paz. Inexplicável o que essa simplicidade faz. Tô na beira do mar, olhando pro luar, em vez de tá olhando o celular. Por isso que eu não troco Caraíba por nenhum outro lugar.